No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado. Estamos de volta, como lhe prometi ontem, para mais uma edição, hoje, dia 12 de junho do ano de 2011, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar consigo e trazer-lhe um pouco mais da nossa alma portuguesa. Vamos ficar aqui acompanhados durante estes 30 minutos por grandes poetas, fadistas, guitarras e violas. Fique connosco também, junte-se a esta nossa família e fique para ouvir um pouco mais da nossa alma portuguesa. Já sabe também que se quiser fazer o seu pedido, pode fazê-lo através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Vamos dar início à nossa seleção musical de hoje com Alfredo Duarte Júnior, Assim Nasceu um Fado. Logo depois, ficamos com Disse Mal de Ti, na voz de Amália Rodrigues. E terminamos com Ana Sofia Varela, que nos traz o fado Vivendo Sem Mim. São os três fados que lhe trago, muito bonitos para os próximos minutos. Fique por aí e desfrute destes grandes momentos repletos de tesouro português. Escuta na rua, as bocas dizem pecado, os olhos são todos lume. E no céu, ela na lua, vai sorrindo sem cuidado desta cena de ciúme. Atrevido, que xinga e toca a guitarra, às vezes pela moraria, e eu estranhei o sentir, a forma ardente e bizarra, como as beijou certo dia. E a Lucinta camareira, que por ele fora amada, é petulante e feliz. Fica-se de tal maneira que atira uma bofetada na própria Júlia Florista. Chega um polícia, acabou esta cena na esquadra, que ela é uma braciolada e um poeta que passou fez uma quadra, outra quadra, e assim nasceu mais um fado. E um poeta que passou fez uma quadra, outra quadra, e assim nasceu mais um fado. Fui dizer mal de ti a gente, Também a todos convenci que eras um impostor que nada sente. E ainda hoje disse mal de ti que eras um impostor que nada sente. E ainda hoje disse mal de ti. Afirmei que me bates, que me oprimes, que és covarde, que és cínico e pelo visto serias bem capaz dos maiores crimes se te pagassem bem. Disse tudo isto, seria bem capaz dos maiores crimes se te pagassem bem. Disse tudo isto, todos me acreditaram cegamente. Em alguns olhos vi lágrimas luzindo, chorei, gritei, gemi cinicamente. Escala entre a minha alma e a sorrindo, chorei, gritei, gemi cinicamente. Mas cá dentro minha alma e a sorrindo, na boca das mulheres vi o lume do ódio, do rancor que eu acendi. Toda a gente por ciúme, só eu quero gostar, gostar de ti. Menti a toda a gente por ciúme, só eu quero gostar. Disseram uma lua e dormi na rua. da mão. Deixa eu ficar, caiu-me no chão, caiu-me no chão. Deixa eu ficar e sem coração não se pode amar. E vamos prosseguindo esta nossa emissão com grandes fados. Vamos continuar na voz de grandes fadistas. Vamos ficar agora com Camané a cantar É Que Te Deixas Levar. Logo depois ficamos com Saudade Vai-te Embora, trazido por Fernanda Maria. E terminamos esta nossa segunda seleção com Vielas de Alfama, na voz de Hélder Motinho. Mais três fatos, mais três fadistas, já sabe. Fique por aí, desfrute, aproveite este seu domingo ao som de grandes guitarras, de grandes fadistas e de bonitos poemas. A cantar é que te deixas levar. A cantar. Tantas vezes enganada te vi, ai Lisboa, quem te dera estar segura que o teu canto é sem mistura e nasce mesmo de ti. Lenço branco, perdeste-te no cais, pensaste nunca mais, disseram-te até quando, a cantar, fizeram-te calar a dor, que para dentro ia chorando. Tanta vez quiseste desistir, e vimos-te partir sem norte, a cantar. Fizeram-te rimar a sorte que te davam com má sorte. A cantar é que te deixas levar. A cantar, tantas vezes enganada te vi. Ai Lisboa, quem te dera estar segura que o teu canto é sem mistura e nasce mesmo de ti. Tanta vez, para te enganar a fome, usaram o teu nome nas marchas da avenida. A cantar, puseram-te a marchar, enquanto ias cantando distraída. A cantar, deixaram-te sonhar, enquanto foi sonhar à toa. A meu ver, fizeram-te esquecer a verdadeira marcha de Lisboa. A cantar. A cantar é que te deixas levar. A cantar, tantas vezes enganada te vi. Ai Lisboa, quem te dera estar segura que o teu canto é sem mistura e nasce mesmo de ti. Larará, larará, larará. Ai Lisboa, quem te dera estar segura que o teu canto é sem mistura e nasce mesmo de ti. A cantar é que te deixas levar. A cantar, tantas vezes enganada te vi. Ai Lisboa, quem te dera estar segura que o teu canto é sem mistura e nasce mesmo de ti. Olha a terra, olha o céu e tudo me fala de ti. Do teu amor que perdi quando a minha alma se perdeu. sim, a única verdade presente no nosso amor. Tem como imagem a cor tão bela e triste da saudade. Saudade, vai-te embora do meu peito tão cansado. Leva para bem longe este meu fado. Ficou escrita no vento nesta paixão, e à noite o vento é meu irmão, anda a esquecer a tempestade. Também quero ouvidar nesta saudade. Ai de mim que eu não consigo voltar, amor, porque é verdade. Vai-se a dor, volta a alegria, vai-se o amor, fica a amizade. Só não parte do meu peito esta profunda saudade. Porque será que não vens espreguiçar nos meus braços? Porque será que me tens na poeira dos teus pés? Saudade, vai-te embora do meu peito tão cansado. Leva para bem longe este meu fado. Ficou escrita no vento nesta paixão, e à noite o vento é meu irmão, anda a esquecer a tempestade. Também quero olvidar nesta saudade. Não consigo voltar, amor, porque é verdade. Também quero ouvir nesta saudade. Ai de mim que não consigo voltar, amor, porque é verdade. Hora morta, noite escura, uma guitarra a trinar, uma mulher a cantar o seu fado de amargura. E através da vidraça enegrecida e quebrada, a sua voz magoada entristece quem lá passa. Vielas da Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas da Alfama, beijadas do luar, quem me dera lá morar para viver junto do fado. Banha desprevenidas, duas bocas muito unidas, numa porta entreaberta. Então a lua dourada sente da sua culpa, como quem pede desculpa, esconde-se envergonhada. Vielas da Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas da Alfama, beijadas do luar. Quem me dera lá morar para viver junto do fado. Vielas da Alfama beijadas pelo luar. Quem me dera lá morar para viver. Estamos mesmo para pôr o ponto final na nossa emissão. Pois é, vamos embora por hoje, mas prometo que na próxima semana cá estou eu com os nossos poetas, com os nossos fadistas, as guitarras e as violas na sua Catedral do Fado. Para a próxima semana cá estamos para mais uma horinha, ou seja, uma hora partida em duas ao sábado, meia hora entre as 12 e as 12h30 e ao domingo a mesma coisa, entre as 12 e as 12h30. Portanto, já sabe, tenha uma boa semana, é o que eu lhe desejo, que tudo lhe corra pelo melhor. Antes de me ir embora, deixo com três grandes fados. Vamos terminar com Marisa, que nos traz Loucura. Logo depois, ficamos com Morena, aí no canto, na voz de Natalino de Jesus. E terminamos esta nossa emissão de hoje com Tragédia da Rua das Gávias, na voz de Mísia. São assim os três grandes fados, os três grandes fadistas que ficam no fim da nossa emissão. Vou-lhe relembrar também o nosso e-mail para onde pode enviar o seu pedido: geral.radioantenaweb@gmail.com, ou então pode fazer o seu pedido na nossa box de comentários em canal2.radioantenaweb.info. Da minha parte é tudo por hoje, desejo-lhe uma ótima semana e, claro, já sabe, conto consigo aqui no próximo sábado para mais uma Catedral do Fado. Fique bem e até lá, tudo de bom. Então não havia fado. E se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Ó morena e do canto, escute, não seja má. Você agrada-me tanto que eu sinto apenas canto para o canto onde você está. Você agrada-me tanto que eu sinto apenas canto para o canto onde você está. Um bocado este canto onde eu canto, só vejo esse canto seu. Você dá-lhe um tal encanto que eu gostava que esse canto cada casa fosse meu. Você dá-lhe um tal encanto que eu gostava que esse canto cada casa fosse meu. Já me começam a olhar seus olhos que brilham tanto. Eu estou vaidoso a pensar que você está a gostar muito do fado que eu canto. Eu estou vaidoso a pensar, você está a gostar muito do fado que eu canto. Em acabando, portanto, vou para o seu canto e depois, se quiser nunca mais canto e arranjo um outro canto que seja só de nós dois. Se quiser nunca mais canto e arranjo um outro canto que seja só de nós dois. Mas enquanto não consigo canto, dê-me carinhos. Não se importe, não há perigo, venha esta noite comigo brincar aos cinco cantinhos. Não se importe, não há perigo, venha esta noite comigo brincar aos cinco cantinhos. Peito, sobe a rua airoso, com a cruz ao pescoço, que a Rosinha lhe ofereceu. Contra o enguiço de voltas maldadas, vermelhinha às tantas, vai parar ao invejoso. Bate um fadinho na rua dos mouros, mas silêncio é ouro quando a autoridade aperta. Rua das gávias vai, passo apressado, bom dia alegre dá para todo lado. Rosinha amante, ai se eu não te encontro, esta vez não busco os beijos de outra mulher. Sinto os teus passos a fugir ao canto, teu coração travo a tiro de revólver. Das gávias vai, passo apressado, bom dia alegre dá para todo lado. Rosinha amante, ai se eu não te encontro, esta vez não busco os beijos de outra mulher. Sinto os teus passos a fugir ao canto, teu coração cravo a tiro de revólver. Os passos a fugir ao canto, teu coração trago a ti.